Entre uma chuva e outra, em Seattle, meio tímido, sem jeito, surgia, na década de 80, o movimento grunge. Esse é um dos assuntos de hoje da minha, da sua, da nossa Rádio No Guitar, a rádio no nosso estilo. Eu sou JB, DJ, Bia, E nós somos alguns dos integrantes da equipe da Rádio No Guitar, que hoje estamos com a nossa colaboradora, Evelyn. Produção. Inspirado no hardcore punk, heavy metal e indie rock, com letras cheias de angústia e sarcasmo, falavam muito sobre alienação social, confinamento e liberdade, com bandas conhecidas como Nirvana, Pearl Jam, Mudhoney, Alice in Chains e Soundgarden. Os garotos, que gostavam de camisas com flanelas, xadrez, largados, modestos, inquietos, talentosos, cabeludos e competentes o suficiente para acompanhar qualquer senhor do rock em uma coisa que eles adoravam fazer juntos nas tardes chuvosas de Seattle, uma boa jam session. O grunge tem uma história rápida e discreta. Alcançou seu auge com a mesma rapidez com que voltou para o sóbrio reduto de quem um dia conheceu a fama. Visou romper com todo o deslumbre e excesso provocados no palco, porque tem a veia do pós-punk. O ícone? Bom, claro, Kurt Cobain, guitarrista, vocalista e compositor do Nirvana. O principal point do movimento grunge foi a cidade de Seattle, que é sede da Starbucks e ganha força também na televisão e nas telonas do cinema, servindo de cenário para séries como Grey's Anatomy e iCarly, e filmes como Sleepless in Seattle, 10 Coisas que Odeio em Você e O Chamado. Hannah Montana, não? Não, é Malibu. Não, ó, vou falar uma coisa aqui. Ele falou primeiro que, tipo, grunge é dos garotos que usam flanela. Olha, eu não uso flanela e eu ando de salto alto e eu também gosto de grunge, tá? Não é só sabe, garotos. Eu pude tirar o cabelo grande. Você não toma um banho que... Você toma banho? Tá? E não lavam os seus all-stars. Eu pude tirar... É bem limpinho, tá? Eu pude tirar uma conclusão muito profunda dessa história toda. Nem acabou a história ainda, meu filho. Os tímidos são os piores. Porque tá falando aí que eles eram tímidos e esses tímidos são os piores. Mas na hora... Né? Como assim? Nada. Esquece. Vácuo, a gente se vê por aqui. Um dos ícones do movimento grunge, é claro, foi a banda Nirvana. Uma das mais importantes desse final de século e milênio. A importância para o mundo do rock é inquestionável. Podemos até dizer sem medo de errar que a banda marcou a história da música e o grupo, é claro, foi escolhido como o símbolo da geração grunge. E humildade também tinha no currículo dela. Exatamente. Humildade, tanta humildade. Seu sucesso foi muito rápido, mas não significa que a banda não teve repercussão. Pelo contrário, foram super explorados e expostos durante o período, sendo que dessa maneira sua história se confunde com a do próprio grunge. Ela surgiu em 1987 em Aberdeen, Estados Unidos, vizinha a Seattle, e sua música foi inspirada no punk rock e no rock alternativo. Em 1984, Kurt Cobain fortalece a amizade com Kurt Novoselic, mas Kurt não se empolgou imensamente com a ideia de participar de uma banda com Kurt. Kurt leva em frente sua primeira banda e lhe dá o nome de Fecal Matter. Primeira fita da Fecal Matter é registrada. E em 87, Aaron Buckhard passa a ser o baterista fixo do trio que seguirá mudando de nome até 88. Skid Row, Bliss, Throat Oyster, Pain Cap, Chills e Windowpane. Glenna, nesse período, Kurt e Novoselic assumiram seus postos musicais fixos. E Kurt torna-se também compositor da banda. E em abril de 87, o Skid Row toca ao vivo na rádio comunitária Caos e a apresentação se torna a primeira fita demo da banda. E em outubro, tá bom, o baterista é quicado e quem passa a ensaiar com eles é Dave Cover. Nossa, que legal. Se eu te falar que eu não conheço nenhuma dessas pessoas que você citou aí, tudo bem. Eu sou o momento de utilidade pública do rádio. Tá. É, dá, o assunto principal do rádio você é a sabe tudo. Isso, agora eu sou... Comenta aí. É apaixonada por rock and roll, estudante de comunicação social. Vamos lá, gente. O que você tem a dizer? Eu tenho a dizer que o Dave Grohl é da banda Foo Fighters. Palmas, ela sabe melhor do que comentarista. E eu acho que ele namora a Frances Cobra, né? O Dave Grohl, ele... Se ela for bonita, eu concordo. O Dave Grohl, ele também foi bonito, porque eu não conhecia. Começou a ele lançou o Foo Fighters após sair do Nirvana. Para de tirar os outros na rádio. Ele fez parte da equipe do Nirvana, mas depois, quando foi quitado da banda, ele juntou uma galerinha e criou o Foo Fighters. A melhor banda desde criada, Nirvana. E mais uma colocação. O Nirvana acabou, se desintegrou após o trágico e até hoje... Misterioso, memorável. De Kurt Cobain, né? Que foi culpa da Courtney Love, vagabundo. Para de chegar os outros na rádio! Eu não aguento, aquela menina, mulher é uma vaca. Para com isso, pessoas estão escutando. Você sabia que ela pode te ouvir? Podcast ela online. Ela pode te processar, menina. Ela tem intérprete. Vai que ela contrata a nossa professora de... Vamos lá. Tem intérprete. Você não sabe. We'll be right back. você tem para nós hoje? Oi, galera! Chegou a hora do nosso momento Sweet Rock, aqui na rádio No Guitar. Obrigada a você que deixou sua ESC. E a pergunta anônima dessa semana... É... Vamos ler a pergunta dessa semana. Vou ler as singelas palavras de alguém que parece estar um pouco desesperado. Puta merda, que rádio lixo. Olha, não sei mais o que fazer. Me esforço no meu trabalho e não ganho reconhecimento. As pessoas me evitam, meus namoros não duram. Eu quero sucesso em algo. Caralho. E agora? Tá fudido. Bom, parece que o nosso ouvinte precisa de um up. Ele tá fudido. Assim, querido anônimo, ou querida anônima. Meu filho, faz assim, ó. Pega, rapa todo o seu cabelo, coloca atrás, assim, alô, mano, assim, e, tipo, todo mundo vai querer ser seu amigo, cara. Pronto, acabou. Vamos para o conselho. É nóis. Se bem que o único conselho cientificamente comprovado que existe é passar filtro solar. Com certeza. Mas o meu conselho que eu deixo pra você que mandou a ESC hoje é o seguinte. ESC? O nosso esquema aqui é lá no Tumblr. O povo posta. Tumblr é feio. Vamos lá. Bom. Esse tipo de coisa não tem uma fórmula. O segredo é apenas não dizer de onde vem a fonte. É preciso enxergar o lado bom de tudo, ter coragem e determinação. Saber escolher para renunciar e enxergar para perdoar. Saber amar para acolher, saber doar sem querer receber. Comece a notar como a inspiração vem de coisas simples, mas vem de quem vive e não de quem apenas existe. Se encante pelos defeitos, pois são eles que fazem o que você é. Se esforce no que é que você faça, nada visando recompensa. Ela um dia vem, acredite que os seus sonhos valem a pena. Pois aquilo que está correto vale a pena durante todo o tempo. Tenha foco, não fique parado esperando o sucesso, pois o sucesso só vem para aquele que está ocupado demais para pensar nele. É isso aí, eu espero ter ajudado. E você, já mandou a sua ESC? Já curtiu a nossa página no Facebook? Não? Então acesse www.facebook.com. Peça no sua música com dois T's. E se divirta! Uhul! A nossa música de hoje, quem pediu foi a estudante de comunicação que tem 20 anos, Evelyn Garcia. A música é Simple Man. E como é o nome da banda, produção? Novamente, por favor, produção. Por favor, repeat. What? Lynyrd Skynyrd. Lynyrd Skynyrd, Simple Man. Vamos lá, galera. Só na vibe. A próxima a gente passa da Beyoncé. E você é bailarina, só que ninguém vai me ver dançando. Por isso mesmo que eu vou ser bailarina. E até a próxima, galera. Tchau, tchau. I am. that to me is in your soul. And you can do this if you try. It's fine.